É o azul 2591 com a Sierra para a Vitória, próxima cópia. O nível, qual nível para a Vitória, o 2591? 60. 60? Entendi, o azul, é 160? 160. Ciente, está pronto cópia? Irmão. Autorizado, é, Vitória 160 via Golf 677, decolagem de pista 1-0, primeira curva à direita após decolagem, descida a subida da El Coral, subida da El transmissão Coral. Acionado o código 5547, controle 120.8. Copiou, autorizado para Vitória, nível 160, voa na Golf 677, decolagem 1-0, curva direita, forte, subida da El, tensão coral, 5547, transponder e o controle 120, posição do destino avião. Eu não faço 3 quando pronto, puxa e final. Pare para o puxe contra o destino avião. A gente vai 160 só pra aproveitar o plano, na verdade ele vai subir mais um pouquinho, mais pede em cruzeiro aí. Ah, eu tô ciente. Valeu. Mas é, qual nível você pretende subir, o 2591? Ah, vai subir pelo menos até o 200. Não, tá ok, então durante, durante o voo você chega com o APP. Tá ok? Porque a princípio, você vai no passo a passo, a princípio não vai chegar nem falar com o centro do Recife. Nesse nível, mas se for até acima do 200, aí sim, aí já vai passar o controle do centro. Beleza, vamos passo a passo, obrigado. Para o posicionamento 3858, posição 2. Obrigado, sentante. Para funcionamento? 358, autorizado, sempre tá. Joga fora do passagem, 358. Central. Controlador, o Sandra 3 com a atualização. 390, receita, só um minuto cópia, subida a pulga, 350 já aprovado. Motor Gol 1096, por que vem que está na mesa? Ponta 9. 209, sem táxi, 096. Ponta 09. 6310, cópia? 6310. Decide 350, a rota via Besouro 97, decola 10, primeira curva esquerda, defesa subida Pucajama, transição Caju. 5066, transponder, controle 120.8. 4.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, seu 3858, pulo no 79 agora, 3 horas, altera a Teresina. 3858, direita ainda, até o ponto de espera da 10, lá com a torre 1 no 895. É o frequência, é, o ajuste no 094. Direita Índia, 4895, comigo 14, 3858. Mandou para o táxi do Golo 096, 3h30 de autonomia, alterna Natal, 184 a bordo. 184, 3h30 Natal, confere? Sim, irmão. Táxi aprovado, pátio Índia até o ponto de espera da 10, lá com a torre 1895, ajustada MIG 14, bom voo. Pátio Índia com MIG 14, lá com a torre 1895, Golo 096, boa noite. Salvador, o azul 3591 no fronto para o pushback acionamento. Pode ser autorizado, 591, sim, vai. Pode passar. Salvador Approach, boa noite, Airport Galzero Anaira. Muito Galzero Anaira. Negative contact with Rodrigo, Air Approach Level 160 and Approach Elevation. Ok, clear down to 4000 feet, SM7104. Clear down to 4000, 104 Airport Galzero Anaira. Please. SAP desce para 5.000 pés, 1.004. Pode. Após de SAP, desce para 2.000 pés, ajuste no 014, autorizado LS, reporta atrás. O 4298, 4298, após o TAP, 2010, livre ali, 30 por. 62 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alternando de Alvante, está pronto para o TAP. 591, Pátio Índia, até o ponto de espera da 10, lá com a torre 1895, ajustado em 14, bom voo. Obrigado, só com a gente corrigindo nossa alternada primária, ponto seguro. Ponto seguro, ciente. Pode, decolou 59, 120 decimal 8. 208. Oxarane A3 e No3, check trem, livre pouso no 0, vento 110 graus, com 629. A3 e No3, copiou? O livre pouso informa que ele deu contato com o controle. Quem a gente informa eles, os ventos 110,6 e altímetro marca 1014. 33. Salvador, boa noite, 1096, ponte 0010, tá pronto. 1096, a linha e mantém pista 10. Além da tela, 0 gol, 1096. Cópia. Guarulhos, 340, volta via Pisolo 10, decola no 0, primeira curva direita, perfil da subida da El, Leida, Motiva. 5105 transponder, controle 120.8. Direita 1211. Direita 2, excelente. Portal 35 quando pronto, por sinal. Salvador, muito boa noite, Juliette 3 de branco. 3 bem-vindo, táxi de Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette 62, Juliette 3 de branco. Mantenha 0-0-5-9-1. 3-3-0-5 está autorizado, Mário. Decolar 03, 120.8. 28. E o 98 no 0, desça para 8.000, ajuste no 0 no 4. Para 8.000, 0 no 4. Ou 1096, contato radar. 3-1-3, pode ingressar a Juliette, meia dúzia no portão. Ingressa Juliette, meia dúzia, Juliette, meia dúzia. Decolagem da 1-0, vento 1-0 graus com 5-9. Tá iniciando 2-5-9. Anel reclear, no restriction until 2000 feet. No restriction until 2000, airport, 0-1-9. Azul 2782, desça para 3000 e voe Duna, número 3 para pouso. Autorizado Duna 4000 para o TAM 3305. É o número 4 para o... Decolou 05, controle 120, decimal 8. 120, decimal 80, azul 2591. Oi Salvador, boa noite, azul 4298, estabilizado LS, Capo Vista. Verde azul, pouso autorizado no zero, vento 110 graus, 069. Livre pouso, 4298. Deu 9890, desça para 5000. Gal-01-Nana, clear the ILS approach. Clear ILS approach, airport, Gal-01-Nana. Azul 2782, desça para 2000, qual é a velocidade? Usa para 210, livre LS. Está seguindo um Airbus 330 da Air Portugal. Automativo. Está voando Duna para aproximar como o número 3, câmbio. Qual a velocidade solicitada por esse controle? E 9890, velocidade. 1309, número 5 para pouso, reduza para 250. 1159 para o 1910. Positivo. 305, passa 9000, reautorizo para 2000 pés, velocidade 2000. Frequência 2545. Miguel 019, do you have the runway 10 inside? A5. Roger, check landing gear to enter the tower. Frequency 11895. 11895, we're landing it on Portugal. 0949. Seu 9890 está passando 10 mil pés, agora é o número 4, reduza para 229. 229. Alfa, mantém a Juliette. Ok, mantém a frequência na Alfa antes da Juliette, azul 4290. Salvador Airport, call 019er, boa noite, Evolution LS, primeiro Westin. É Portugal 019, clear to land only 10, wind 110 degrees, 05 knots. Clear to land airport, call 019. São 3305, complete redução para 1809, livre LS como número 3. E 9890, desça sem restrições até 3. Sem restrição para 3.3, 9890. Alfa, sua Juliette, 4290. Síndico, mantém a posição, previsto o portão 01. Vou ligar para o infraero, que está na coordenada do portão. É, certo. Dois Jesus, a checa para Heitor e 11895. Torre Salvador, muito boa noite, azul 2782, sinal 9 milhas. 2782, boa noite, continua a aproximação agora da pista livre, QNH 1014. 14, aguardando pista livre, o azul. São 3305, completar a redução para aproximação e cheque para o povo. Preciso de guardar o portão 01. Tá bom, vai fazer o quê? Aguarde, para 298. Airport Portugal 019, on the ground is 13, vacate on taxiway Golf. Maintain this frequency. Taxi. Okay, by Golf, and then Alpha. Taxiway Kilo, April 3, and then April 1. Call me back again. I will. Solo Salvador, Sané 63, 1-0, posição 1, posto bem em estacionamento. Airport 3, call you on apron 3, airport 019. Número 2, doutor, aguarda. Aguarda. Pista livre, Canegal, 04. 04, aguarda, pista Pés 98 1-0, 2000 pés e LS autorizado. Para 2000 pés e LS autorizado, 98 1-0. Reduzindo para aproximação e cheque pré-pouso, está 4 milhas e meia para o marcador externo, número 3 para pouso, chame torre 1-1-8-9-5. 1-8-15, confiante? 1-1-8-9-5. Boa noite, confiante. Torre Salvadora, Rio 9810, sinal normal, embaixo travado, está 3 milhas e meia de acesso. Cliente, Rio 9810, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Número 3, que é legal, 0014. Azul 782, solo azul no 8, na direita, alfa quilo, pote 3. Próxima direita, 1-2-1-1, azul 2, 792. Real 33, Alfa Quilo Anana, Monebra. 2305, livre pouso no 0, 120-06. Livre pouso 3305. 782, não escuta? Solo Salvador, o azul 2782. Apron 3, Apron 1, gate 11. 3 and 1 to gate 11, airport 12019. O tráfego 3 Lima, nossa posição. Pela nossa escuta 2782. Obrigado, foi. Disponha. Sou 3305, solo 19, à direita, mantenha a frequência, Alfa, chamante a Juliette. Alfa, Juliette, mantenha a frequência, 3305. Ponto de operação, 1129, 5 km, 1014, bom voo. 1295, será 63, no 980, livre pouso no 0120-05. Livre pouso, 9810. O 3305 também agradece, colega. Não. Azul 4298, ingresso, Juliette Portão 1. Juliette Portão 1, 4298. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, 0335. Companhia está ingressando agora para o 02. Após o parqueamento da mesma no 02, autorizado se tiver questionamento, ok? Quando a pessoa já anda a companhia para o 02, autorizado. 32. Tsunami A3, 10, ponto de espera da VEC. 63, 10, ali, mantém no 0. Mantém no 0, 63, 0. Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 9890. Oceanair 6310, decolagem autorizada, fixou no 0, no 20 grau, tá no 59. Livre decolagem ao alinhar, Oceanair 6310. Boa noite, Oceanair 6313, Guarulhos nível 360. Oceanair 6313, aguarda para a foto, informação em curso é Serra. Aguarda, Serra, 6313. Oceanair 6310, decolou os 24, controle 120, decimal 80. 2080, Oceanair 6310, Salvador, 210, controle Salvador, está em contato, radar. Guarulhos autorizado 360, decola da 190 com primeira curva à direita na saída da El Leda Morte. Lucas 190, primeira aerovia, pode salvar até conforme roda. Transponder 5116, controle 120, decimal 8. 190, curva à direita na El Leda Morte. Lucas 10, salva até conforme roda. 5118. 13 portas. Qual ponto 0, 9, 0, 0? 3215, boa noite, que é o lado autorizado. 0110 graus, 089. Ali, decola no 0, 38, 15. Ou no 246, chame Salvador no 208. 301-1208. 308, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite. 3895, vai passar 1200. Ah, Bahia da Dael. Gente, aqui é a frequência da torre, 1208. 308. Salvador, boa noite, é o 3305, continuação a nossa aí, Recife Alfa, cópia Recife. 3305, autorizado Recife, 330, direto Aracaju, decola da 1-0, primeira curva esquerda, Pucajã, Maracaju, controle 1208, aciona 5114. Decola 10, curva esquerda, 1208, transporte 5114, 14. Pucajã, Aracaju, 3305. Correto. Confirmando linha 330? Afirmativo, 330, 333, 35. Sim, tchau, puxa. Vai lá. Pode ir 4, right to copy. Esse é o Lima Eco Mike Delta, flight level 390, take off runway 10, after departure, take off left turn, Fuca departure, depart transition. O Pesolu 10 is the first array, after according to the flight plane route. Cork 5117 and Salvador approach frequency 120.8. Red 4, Flatter Bush, confirm. Red 4, taxi, Europa 084, clear the push and start up. Europa